Uber 710, controle. Prossiga. Paciência da pista de Aracaju fechada até a zona 300 Zulu. Afirma. Voo 2171, decolagem autorizada, pista no 0120 graus, 129. Charlie, Índia Eco, suba e mantenha nível de voo 045 em condições de desvio. Passando 366, azul 2780. 2780, torre 198, decimal 95. 1895. Salvador, azul 2780. Azul 2780, sente do tráfego, continua a aproximação, pista no 0, vento no 20 graus, com uma 12 nós, 2780. 80. Voo 2171 decolou ao Zuno 0, chama agora o controle na frequência 1208. 208, bom dia, 2171. Salvador, bom dia, voo 2171. Voo 2171, contato radar na decolagem, suba via da EL, nível de voo 360. Via da EL 360, 2171. Após... Nada da EL na presente, 2171. Autorizado. Direita da EL, 2171. 2780. Confirmado, é autorizado da EL, tem restrições? Dois sete no zero, controle. Dois sete no zero. Zero nove quatro, desse mantenha 25000 PES. Autorizado final RNAV, reporte servidor 366 estabilizado. 3500, reporte RNAV, no 094. 2790, controle. 12065, tá no 3 para o funcionamento. 9 para o funcionamento. Autorizado, 12065, autorizado, vai constar o funcionamento. Ratango, Juliette, Ratango, 65 milhas oeste do Salvador, mantenha-se em condições de slice, nível de voo 115, condições da presente de voar para Paripe. Paripe inicialmente, Juliette, esse Ratango, reporte no ideal para descida. Voa Paripe agora, Juliette, Ratango, no ideal para descida. Arlen já é com quando nivelar no 045, confirme para o controle seu estimado de voo. Romeu Alfa Golf Charlie, acione identificação, desça e mantenha 4 mil pés na proa de ITAP, altímetro no 098, chegando. nível 370. Curva esquerda, saída Pucas, Jama, Aracaju. Transponder 5032, controle 208. Autorizado, Upper Blue no 7370 nível. Decola curva esquerda na Pucas, Jama, Caju. 032 é o transponder e 208 é o controle. Gol no 1184. Transponder 5032. 5032. Correto, Jama, pronto. Sigma 2710? Sigma 2710, apenas para informação, a Dorri pediu para informar que a Infraero fez um check na pista e não foi encontrado nenhum animal, nenhum pássaro. Tá ok então, obrigado. Salvador Azul 2770 com aquilo. Azul 2770, autorizado para Porto Seguro, Golf 677, nível 1160. Curva direita na saída Coral. Controle Salvador 208, transponder 5036. Já está na parte 780, solo zona 5, Oliveira à direita, solo em 1219. Livrou 1219, 2780. Ok, só para me esclarecer, qual é o fabricante da TR, companheiro? É a própria TR. A própria TR, né? É francesa, não é? Relativo. Obrigado. Bom. O mesmo consórcio que fabrica o Airbus. É o mesmo consórcio, né? É franco-ítalo, né? Ou franco-alemão? Acho que é franco-ítalo. Ok, grato. Isso, 0094. 0094, torre 1-98-95. Zona 71, chame centro Recife no 251, alterna 128, decimal 35. É, senhora, pode confirmar, a senhora começa a falar, depois some aí, atrás então. 251, alterna 128, decimal 35. Recife 251, 2835, é isso? Charlie já é estimado para pouso. Olá, Salvador, bom dia, é o Oxané 6140. Oxané 6140, bom dia, autorizado Maceió, autorizado 17, nível 350. Curva esquerda na saída Pucajama, Aracaju. Transponder 5044, controle 208. Autorizado então Maceió, nível 350, Pucajamo, Aracaju. Só perdoou no 7, a primeira aerovia. Decola, curva esquerda, 5044, transponder, controle 208. Chame 140, contagimento correto, chame pronto. Chama ataque, 6140. Movimento chama para o pushback. Perdão, chama para o pushback. Uno 094, pouso autorizado no 0, vento 1, 1-0 com 1-2 nós. Gol 1-0-9-4. Virtuoso, 1-0-9-4. Plano. Atente, 45. Dia. Solo 1-1-8-4 para posicionamento. Autorizado, colo 1-8-4, chame táxi. Chegou 2065.010, pronto. 2065, mantém um ponto de espera. 2065. Azul 27-10-10 para Conde. Serviço com radar encerrado, mantém a nível de voo 970. Chame controle. Acaju, frequência no 20.3. 203, obrigado. O 2065 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém a 10 com o 2065. Ah, meu Alfa Golf Charlie, desça para 250010, autorizado RNAVE, reporte visual com campo. 2500 RNAVE, reportará visual, Golf Charlie. Solo 094, solo 20, libera a direita, chame solo 1219. 1219, boa, 9094. Observador, serviço, radar encerrado, mantenha condições visuais em vez de 0045. E para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. Não desce. Alfa, Juliette, 10. Sem condições visuais, sem frequência livre para auto-coordenação, informação de voo alerta, centro Recife, 126.85, alterna, 125.45. Juliette Serra Tango, desce mantendo 1.510 em condições visuais, altímetro 1.098, após Paris, ingresso corredor Interlagos, reporte CEASA, visual com campo. Serra Tango. Afirmativo, descendo para 1.510, após Cadec Paris, voa CEASA, 1.510, Juliette Serra Tango. Colo 1-8-4 à direita, VTXO Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, que negar 1-0-1-8. 1-8-18, taxi via Índia, ponto de espera 2-9-1-1-8-4, grato, bom dia. Decolou 2-2, chame controle 1-2-0-8. 2-0-8, 2-0-6-5. Só mandou gol 2065, bom dia. Bom dia, contato radar, suba via Dael, nível de voo 360. Dael, Leda, Fátima para 360. 1184.0 da 10. Foi 1184, pronto? Pronto, gol 1184. Autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, 1, 1 no 0 graus, 1 a 19. Ali decola da 1-0, gol 1-1-1-1. Fala, meu Alfa Golf Charlie, Torre Salvador, 198, decimal 95. 95, Charlie. Bom dia, Papo Romeu, Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Charlie, bom dia. Sente o tráfego, continue a aproximação, reporte 372, o vento 120 graus, 109. Se dá presente, propõe, senhor, o cancelamento, prossegue condições visuais para uma base da 17. Presente. Então, cancelado aos 26, prosseguindo visual pista no 7, reporte na final, 120 graus, 109, Alfa Golf Charlie. Golf Charlie. 1184, decolado aos 26, chame o controle, Salvador, frequência 1208. 208, bom dia. 184. Controle, gol 1184, decolando as coisas. 184, contato radar, suba via saída PUCA, nível 370. Via saída PUCA 370, 1184. Paulo Salvador, Azul 2770, 4 Romeu do Pato 3, para Puxa Dega. Azul 2770 autorizado, chame táxi. Chamada. Base, baixo travado, Golf Charlie, 1 no 7. Avistado, pouso livre, pista 1. Confirmando, pouso autorizado, pista 17. 1-1-0 graus, 1129. Alfa Golf Charlie. Golf Charlie, após o pouso, Aerostar. Pente. Gol 2065. Gol 2065, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 1251, alterna 12235. Bom dia. Johnny, solo aos 3-0, está autorizado o backtrack, reporte livrando a pista, primeira esquerda, destino Aerostar, Alfa Golf Charlie. Salvador Azul 2770, estamos com 63 a bordo, 3 horas alterna Vitória. Autorizado, 770, em frente, pode principal, tá sua Índia. Ponto de espera da 90, 1-1-8-9-5, que é legal, 90-8. Ponto de espera 1895, 1-0-8, ok, NH, em frente a Índia, Lube, 770. Gol 1184, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Baker 229, I'm on arrival at Sunset Level 050, KNH 1018. Já para o ataque, 6147. Sunset Flight Level 050. Confirm Flight Level 050. A papapá Lima Mike Fox, prossiga. Papapá Lima Mike Fox, esteja atento a tráfego na sua retaguarda, mantendo no 1500 pés na proa do Ceasa, é um Charlie 310. Tá, gente, o tráfego já próximo ao Ceasa na proa de Interlagos, então o Lima Mike Fox vai manter mais consciente. Capitão Juliette Serra Tango, esteja atento a tráfego 12 horas, 3.7 milhas, a 500 pés. Tá ciente, reportará assim que avistá-lo. Papapá Lima, Mike Foxtrot, confirma o tipo de equipamento IPLB. É o Alfa Terra 50, a senhora tem 4 a bordo. Para o ponto 0-0. 2770, cliente autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, 2770. Alinha e decola, 2770. Copiou, Sombra. Palme 48, copiei, chame para fora para o pushback. Chama na fronte pushback. Cabeceiro no 7, Vila Terra Tango. Só temos o Vila Terra Tango, visual com tráfego informado. Negativo. Gente, para ingresso no circuito, chame em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, grátis. Salvador, bom dia. Vila Terra Tango para a possibilidade final da 17. Vila Terra Tango, final pista no 7, vento 110, 110 graus, 89. Continue a aproximação, pista no 7, Chile de Serra Tango. Tango. Dia, 0060, uma possibilidade de voar na proa 319. Mantém inicialmente o perfil, número 3 na aproximação, TAN 3198. 110 graus 8, nós, azul 2770. 110 graus 8, nós, azul 2770. Autorizado táxi, via parte principal, taxi Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-95, que negar 1-0-1-8. 018, ajuste, a beleza índia, da parte índia, ponto de espera, 118, 95, 66, 3, 6146. 207, após pelo, vai ser a Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reportabilizado, ajuste 1-0-1-8. 6500, após pelo, voa a Vitor 366, e autorizado o procedimento do 4207. Azul 2770, decolou os 36, chame controle, frequência no 208, bom dia. 1-208, até já. Até já. Controle, Salvador, Azul 2770, após decolagem na Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída Coral, submantenha nível de voo 1960. Ciente, pode voar direto Coral da presente, senhorita? Após 2000, autorizado o Coral, azul 2770. Obrigado. TAN 3198, reduza para 2309. 239 agora, TAN 3199. Azul 4207, tem condições de voz da Vitor 366? Manter a rota, presente fica melhor com a 207. Cliente, reposto estabilizado. Solo aos 38, reporte pista livre, Juliette Serra Tango. Papapá Lima, Mike Fox, cliente, tem frequência livre para coordenação. Pode chegar. American 229 needs to go to heading up about 130 degrees for weather. via deviation, America 229. Yeah, we need to go at about a 130 degree heading for America 229. Roger, America 229. Corre, Salvador. Bom dia, hoje é 6140, pronto. Tené 6140 está na frequência do controle Salvador, chame Torres. 118.95. Controle Salvador, bom dia, 3740, via chegada Mari, deixa até o nível de voo 070, ajuste na 018. 070-108. Mantém inicialmente o perfil número 4 na aproximação. São 3740. Bom dia, Juliette Santana. 3198, reduza para 2009. 3198. Estabilizado, Azul 4207. Azul 4207, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, Azul 4207. Erika 229-10-2500 feet, KN8-1018. Clear, and have runway 10 past 6. Okay, descend now to 2500-3018 to QNH and clear the RNAV runway 10 approach for American 229. Pouso Azul 4207. A gente continua na aproximação, vai dando autorização de pouso Azul 4207. Xené 6140, decolou os 42, chama agora o controle em 1208. 208, um grande abraço, até o retorno. 6140. Controle, Salvador, muito bom dia, Xené 6140, agora, de volta, passando 1500 na PUCA, solicita pro Djam. Xené 6140, contato radar na decolagem, via sair da PUCA, subir e manter nível de voo 350, após 2000, autorizado Jamo. E após 2000 pés, direto Jamo e até o 350, Xené 6140, graças. São 3198, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, está limitado pela radial 270 do VOR Salvador, deixa até o nível de voo 050. Pro 020, limitado pela 270 do Salvador, descendo para 050. São 3198. São 3198, informo que vai seguir tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo oeste, passando 4.200 pés, é um Boeing 752. Paciente, está 3198. O tráfego do trem que está à minha frente é 1 hora? Agora 1 hora, 13 milhas, são 3198. Tomativo, 107, 57 à minha frente. 3198, autorizado a descer até 3500 metros. 3500 metros, então 3198. Duas milhas oeste de Salvador, resuma navegação, autorizado para a Vitor 368. No 368, está 3198. Azul 4207, solo aos 44, libera a direita, chama solo em 1209. Direita 1209, boa. Solo Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Azul 4207. Exato. 2500, uma reportagem estabilizada no procedimento da 3198. São 3740, autorizado a descer para 4000 pés. 4000, tá, 3740. Any airport on site for American 229. America 229, complete final, Salvador Tower, 118.95. 118.95, American 229, morning. Salvador Tower, American 229ers on the RNAV runway, 10, airport in sight. American 229, bom dia, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 12 knots, America 229. Clear to land, runway 10, copy the one for American 229. Boa, clareza 1. Estabilizado no procedimento, está 3198. 3198, sente agora a transferência. Ainda ruim, Silvio Romeu Oscar, clareza 2. Que é um 01 no Salvador. Que é um 01 no comandante Alexandre. Alexandre Augusto, 10 minutos para o de Itapuã. Ciente, aguarde para iniciar a decolagem. O vento no momento 110 graus com 09, ajuste do altímetro 10 no 8. Temos aeronave na curta final da 10 efetuando o pouso. Já está pronto para início de táxi? Se prosseguindo em direção a Oscar, assim que a aeronave cruzar o eixo aqui da 17, será autorizado a prosseguir direto para aquela localidade, o Guardião 01. É o Vitor Bravo Hotel. Vitor Bravo Hotel, prossiga. É o Vitor Bravo Hotel, na posição 14, remoto, para reboque, reposição 12 do pátio 1. Recife 12085, alterna 2545, 6140. Tome no través do portão 6 dúzia. Autorizado iniciar o reboque, Amará. Através do 62. Vitor, Bravo Hotel. Tu Bravo Hotel confirma, é o Boeing da Gol? É o Boeing da Gol, posição 14 remoto. Fit. Clareza 1, meu quilo Romeu Oscar? Sim, Clareza 1 ainda. Torraíra, obrigado, 2770. Pista no zero. Provável esteira de turbulência do tráfego. Se você quiser evitá-la, prosseguir em frente e cruzar aqui sobre a torre, tá livre, ok? Tá sempre grato. Agora clareza 3 intensidade 1. Gente, prosseguindo até o farol, mantendo a minha escuta, Guardião 01, sua decolagem é o 50, mantendo a escuta até a volta, Guardião 01. Sempre escuta essa torre até a volta, Guardião 01. Salvador, está 3198 passando fibra. Continue a aproximação, guarde pista livre, está 3198. 98. America 229 and ground at 50, take the first right and ground control 1219. Yeah, right, then 1219 for American, 229. Tan 3198, helicóptero decolou da 7, prosseguindo o litoral sul à direita, não interfere com seu tráfego, continue a aproximação, guardando pista livre, 120 graus, 129, confirmando pista liberada no momento, pouso autorizado, 3198. Autorizado pouso na pista 10, Tan 3198. Repeat that for American 229. America 229, taxi via taxiway Alpha and hold short taxiway Juliet. Okay, taxiway Alpha, hold short of Juliet for American 229. Taxi Lua 648, com 180, após 2 horas e 30 de autonomia até na Salvador. Autorizado o táxi em frente, parte principal, táxi Índia, ponto de espera da questão no 0118, decimal 95, que negar no 018, bom no 648. E táxi pode esperar no 0, no 018, 1895, Lua 648, bom dia. Vitor Bravo Hotel, autorizado finalizar o reboque. Autorizado, finalizar o reboque. Vitor, Bravo Hotel. São 340. 740, complete sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1195, bom dia, obrigado. E é bom pouso. Eu estou livrando. Tô 3198, ingresso taxiway Alpha e mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Ingresso tá na Alpha, mantendo antes da Juliette, tá 3198. Controle Salvador, azul 2770. 2770, prossiga. Para a central nível 2, 00, controle Alfa. Coordenação com o Centro Recife, Azul 2770. Salvador, Guardião 01, já em condições de retornar quando autorizado, direto para Pato Grande. 701, mantenha sobre o farol, temos aeronave que vai entrar na final do 10, após a passagem será autorizado com a base pela direita. Ok, mantenha sobre o farol, Guardião 01. Mantendo sobre o visual aeronave, mantendo separação, Guardião 01. Maria Gua 648, pode sair a 9. Gente, mantenha o ponto de espera agora no 648. Mantenha o ponto de espera agora no 648. Azul 2770, autorizado nível final 200, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Muito bem, atenção para 200, com Recife agora 125.1, 128.35, obrigado. Ponto. Guardião 01, litoral, observa o Airbus na final do 10, passando a cauda com base pela direita para o pátio do Graer. Vento 10 graus, 1129, informa o solo controlado, Guardião 01. Reporta o solo controlado, a retaguarda da aeronave que está na final do 10, Guardião 01. No 648, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe e manter 10, agora 648. Quatro solo 57, libere pista à direita e chamo solo, frequência 1219. Ao liberar 219, tá 3147. Vai. Niner, Juliet, Gate 11. Juliet, Gate 11, American, 229. Tá 3198, Juliette, portão 9. Juliette, 19, tá 3198. Bono 739, Voe Mari para interceptar a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Voagem 10, voo 642. 3740 livrou. Então 3740, bom dia, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, graças. Fala da Papa Ski, Lima Lima, qual parte que pode? Qual é a frente ao hangar da EFTA? Sim, hangar de onde? EFTA, Carta Brava, Tapu Alfa. Gente, até escuta o minuscópio. Então 01 no solo 59, frequência livre, um bom dia. Exato, bom dia, 01. Bruno 73, só se autorizar da presença, a Vitor 366. 648, cruzador 2000. Porra 648, bom dia. Contato radar na decolagem via saída Fuca, submantenha nível de voo 350. Fuca 350, Goro 648. Papa Whisky, Lima Lima, protocópio? Protocópio. Autorizado Sierra Whisky Golf India, nível 280, Momo, a saída com curva esquerda da pista no 7, transponder 5067, controle 20, decimal 8. Gente, 280 para Sierra Whisky Golf India, da cola da 17 com curva esquerda no perfil da Momo. 767, transponde o controle de saída 120.8. É, 5067. 5067, no transponde, é Whisky. Whisky Lima Lima, Apache, corrigindo, PLB? Ah, estamos com 08, Whisky Lima Lima. O Whisky Lima Lima, cotejando correto para o estacionamento táxi de Mitorre, 1-8, cima 9-5. Gente, reportará 108-9-5 para a Serra. Whisky, corrigindo. Azul 4-2-0-7, agora de 1 minuto, eu copio. Azul 4207, ponto 4. Azul, ponto 4. Azul 4207, autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Saída da EL, transição Motiva, curva direita após a decolagem. Transpondo 5105, controle 120, decimal 8. Departure, cross transition, runway 10, left turn after takeoff. 9 Flow with the Black Current, como ready to push back and start up. Roger, 9 Flow. Azul 4207 é Dael Leda Motiva, a saída, conforme a carta. Dael Transição Motiva, passando pelo fixo Leda após Dael. Tá bem, Dael Transição Motiva, obrigado. Gol no 648, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 9739, desça para 4.000 pés, ajuste no 098. Autorizado o final do procedimento terminado da pista no 0, repassabilizado. Reportar estabilizado no 018, descendo 4.000 pés, 1739. Whisky Lima Lima, pronto para o táxi? Vou acionar e para o táxi, Whisky Lima. Puta, essa parte pronto, táxi, Whisky Lima Lima. Para 4.000, gol no 739, autoriza 2.500. Autorizado 2.500, reposto estabilizado, gol no 739. 2.500, reposto estabilizado, gol no 739. 739, João, informação Lima, está aprovado 360 para o Galeão. Copia? Copia. 319, João, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Daniel Leda Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5077, controle 120.8. Salão 360, decolando a 10 pela direita, Dael Leda e Lume, 5077 no transponder 208, na 3198. Obrigado, chama de estacionamento 3198.